sei não, sei não. O goró no seu não, lá vem Judão, vendendo verdura. Lá vem Judão, vendendo verdura. Havendo rico com rapadura, meio tomando, vivendo sertão, meio tomando, vivendo sertão, gritando alto com carro de mão, 80 e mão, 80 e mão, tu é barato e não fica todo mundo, 80 e mão, 80 e mão, tu é barato e não fica todo mundo. Agora meu povo! Sei não, sei não, o bora no seu não, diz aí! Thank you. Agora 4h26 na Rádio Piatã. Rádio Piatã 4h34 agora. Até 5 da tarde nesse clima, aquele que você já conhece fim de semana aqui na Rádio Piatã. Esta rádio ainda vai dar muito o que falar. Ah, esse teu cheiro, morena, tem um jeito de endoidar. Vem com requebrado, manhoso, jeito de cocô.

abraço é nossa e irmã da alegria que não cabe em rebeldia. Tudo é nome do amor. Vem morena, é quebra bonito, faz minha cabeça bem namora. Dá um remeleixo no meu coração. Vem morena, é quebra bonito, faz minha cabeça bem namora. Mete no gostoso na palma da mão. Vem morena, é quebra bonito, faz minha cabeça bem namora. Dá um remeleixo no meu coração. Vem morena, é quebra bonito, faz minha cabeça bem namora. Mete no gostoso na palma da mão. Agora 20 para as 5 na Rádio Piatã. Boa tarde. Até aqui no cinema. Alô, galera. Essa grande galera bonita que levanta o Brasil. É, você está vendo aí. Você fez abrigo em meu sorriso, nebulou meu paraíso e conquistou meu coração. Por isso aqui estou cantando com ar de amor. Um beijo que guardo no canto da mente, com todo o segredo, somente quando o sol lindo valer. O céu acenou o nevão, com desejo, egotismo da ação, da lua querendo prazer. O céu se abriu tão de repente, pondo alegria na gente, sorrindo contente e falou. Tchau. baiana. Nosso povo não mais se engana. Já é hora de ser feliz, feliz. Amigo, tempo a gente procurou saber de tudo dessa estrada. De que pedaço do céu essa energia caiu? E por que foi a razão que essa bomba explodiu? Mas tudo isso vale nada. Bate comigo, cala a tristeza, abre um sorriso, cante uma canção. Bate comigo, cala a tristeza, abre um sorriso. Felicidade é isso, é você poder ouvir a Rádio Petã, principalmente nos fins de semana. É pra cima, do jeito que você gosta. A música nova de Luiz Caldas. Fui desligado, não sabia amar. Fui educado, já soube cantar. Eu tive florestas, já fiz muitas festas. Árvore e lenha pra me esquentar. Fui bem tratado, sabia tratar. Não sei que sabia brincar. Eu tive florestas, já fiz muitas festas. Árvore, o meio de me sustentar. De um tempo em diante, sequei muitas fontes. Do ferro à batida, do sol ao luar. Com as mãos escorrentes, com o corpo foi ponte. Não conte, nem tente contar. Sem zoar de problema, ia, ia, ia. Tá leve essa parada, ia, ia, ia. Não quero entrar nota, ia, ia, ia. Eu quero sair dessa, ia, ia, ia. Sem porra de problema. Amar. Fui educado, já soube cantar. Eu tive florestas, já fiz muitas festas. Árvore e lenha pra me esquentar. Fui bem tratado, sabia tratar. Fui inocente, sabia brincar. Eu tive florestas, já fiz muitas festas. Árvore no meio de me sustentar. De um tempo em diante, sequei muitas fontes. Do ferro, a batida, do sol ao luar. Com as mãos escorrentes, com o corpo e ponte. Não conte, nem tente contar. Sem zoa de problema. Sem porra de problema, yo, yo, yo. Tá perto dessa parada, ia, ia, ia. Respeitos com os índios, tá sabendo? É. Agora 5 para as 5. Abaixo de protetor, toda da boca do mangueirê. Despediu de um grande amor. Uma bala pegada sem destino. Foi no peito do trabalhador. Esse era o sonho do menino. Balduino, sempre vencedor. Uma bala pegada sem destino. Foi no peito do trabalhador. Esse era o sonho do menino. Balduino, sempre vencedor. Balduino, que é. YC298, Rádio Estéreo Piatã FM 94,3, Salvador, Bahia. Boa tarde pra você. Se esse amor chegasse dessa maneira, não teria culpa. Calado eu não vou ficar mais, porque muito bem pensado. Por isso eu te pergunto direto, se esse amor chegasse dessa maneira, não teria culpa. Amor, me compreenda, não vivo do passado. Vem, meu bem, vem, meu bem, vem, meu bem, vem, vem, meu bem, vem, meu bem. Bandoleiro, bandoleira, porque tivemos que aprender a viver assim. Bandoleiro, bandoleira, porque tivemos que levar nossa vida assim. Não pergunte da canção, é impossível cantar o teu perdão. É o destino, estou tão despreparado. Domingo eu sou cowboy, domingo eu sou assim. Não pergunte da canção, é impossível cantar o teu perdão. É o destino, estou tão despreparado. Domingo eu sou cowboy, domingo eu sou assim. Bandoleiro, tivemos que aprender a amor.